Charlie Brown Jr. Disco 5. Somos poucos, mas somos muito loucos. Skateboard na veia, vira paz on the house, Santos. Estou me contando, que ele vai ter percebido esses pontos. Somos a nova geração do irmão, ele é esse que o outro ali. Vem de vice, somos a nova geração, somos os tamanos. Pensa minha exceção, nós milhas e milhas de manos. Estou na bandeira, por estar na bandeira, eu tentarei se divertir. Não sou como aquele mano que te julga, nem tão por conta aquele que se julga. Que não segura, que não segura, que não para e vira que isso também. Que já fica com o Zona e Lula. Quanto que dura, o tiro da pura, acabou a loucura. Ficou a fissurida, é? Ai, proibidão, adianto. Família, base, é nóis. Tá ligado? Já é Santos. Espera. será a solução se já não se sabe nem qual é o problema? Qual é que é teu problema? Qual é que é teu problema, mané? Qual é que é teu problema? Qual é que é teu problema, mané? Quem tem boca fala o que quer, mas não pode ser mané. Já é? Pô, isso dá um caô da porra.